Efraim se apascenta no vento a vagar, multiplicam mentiras, se afastam do lar. Mas em Betel, Senhor, tu falaste a mim. Converte-te a Deus, espera sempre assim. Ó Senhor, meu Deus, és meu memorial. Desde a terra do Egito, teu amor é real. Recompensas os justos, traz paz ao coração. Em ti, Senhor, eu espero a salvação. Lutou como príncipe, prevaleceu. Com lágrimas e súplicas, tua graça recebeu. Efraim se enriquece, mas não vê a verdade. Em ti, Senhor, encontro a minha identidade. Ó Senhor, meu Deus, és meu memorial. Desde a terra do Egito, teu amor é real. Recompensas os justos, traz paz ao coração. Em ti, Senhor, eu espero a salvação. Fala aos profetas, multiplica a visão. Tua voz ressoa em cada coração. Não é vaidade, Senhor, o que eu quero é teu amor eterno, meu grande mistério. Ó Senhor, meu Deus, és meu memorial. Desde a terra do Egito, teu amor é real. Recompensas os justos, traz paz ao coração. Em ti, Senhor, eu espero a salvação. Português e Worship, Acosta Editário, Piano, CTBBPN.